ali está o rio, dois homens na margem estão. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Se um dá um passo, outro hesita, será um valente, outro não. Bom negócio faz um deles, tem o triunfo na mão. Do outro lado do rio, só um como fruto, outro não. Do outro lado do rio, só um como fruto, outro não. Há outro passado perigo, novos castigos virão. Se ambos venceram o rio, só um tudo ganha, outro não. Se ambos venceram o rio, só um tudo ganha, outro não. Na margem já conquistada, só um venceu a valer. Perdeu outra saúde, mas nada ganhou para viver. Perdeu outra saúde, mas nada ganhou para viver. Quem diz nós saiba ver bem se diz a verdade ou não. Ambos vencemos o rio, a mim quem me vence é o patrão. Ambos vencemos o rio, a mim quem me vence é o patrão.